Você pira quando eu tiro sua roupa e faço amor usando leite, moça. Vira o zoinho, falta enlouquecer. Moça, você pira quando tiro sua roupa e faço amor usando leite, moça. Seu corpo chega a tremer de prazer. André Cidis, o mural de Ibi Coara. Será que eu acertei mais uma? Olha a música nova do Marquinhos do Forró, viu? Olha nós mais uma vez suando com o alicado. Ele ligando pra você e a gente derrubando o quarto. Eu sei que ele te dá de tudo, uma vida de luxo. Te leva pra Paris, mas é nessa suítezinha de motel barato que cê é feliz. Moça, você pira quando eu tiro sua roupa e faço amor usando leite, moça. Vira o zóio, falta enlouquecer. Moça, você pira quando eu tiro sua roupa. Seu corpo chega a tremer de prazer. Eu sei que ele te dá de tudo, uma vida de luxo, te leva pra Paris. Mas é nessa suítezinha de motel barato que cê é feliz. Moça, você pira quando eu tiro sua roupa e faço amor usando leite, moça. Vira o zóio, falta enlouquecer. Moça, você pira quando eu tiro sua roupa. Protagem sua mão do vale, Lando mais pães. Olha a paradinha do mano aí, Corriana. Sassá Veículos, onde você compra carro barato é com ele. Olha o Paco Rosé, Fox Nervosinho. E a paradinha safadinha. E ele, pra checar, e a sua que Heavy diz: valeu pra checar.